é a ZYJ 222, 1270 kHz, 5.000 watts de potência, música, esporte, notícia, entretenimento, a sua participação. Rádio Guairacá de Mandaguari, a rádio da família. A nossa programação de flashback, sucessos e lançamentos. Ontem nós embalamos seus sonhos. Hoje somos uma companhia para construir projetos. Amanhã teremos a trilha sonora de suas conquistas. A cada bom dia, a cada boa noite, a certeza que somos parte da sua vida. E que você é parte fundamental da nossa. 365 dias por ano trabalhando para você fazer sucesso conosco. Rádio Guairacá, você em primeiro lugar. Boa tarde. Esse programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Vem aí, mais um programa sucesso. A partir de agora, você vai ouvir o melhor da música, o som. Guairacá, alegria, música, informação, programa, só sucesso. Tomando o locutor alegria do seu rádio, Odival Pires. Odival aqui, agora que estou vendo o celular, né? Eu estava vendo antes, não tinha visto a mensagem. Agora, o seguinte, perdoa o Marcelo, vou ter que rodar a música. Eu não vi o que ela pediu, qual música, agora estou vendo a mensagem. O seguinte, né? As músicas do passado, forte abraço, você que está ouvindo no Jardim Boa Vista, as músicas da saudade é para você, viu? O sucesso de ontem é a saudade de hoje.